souber o teu bem. Tem toda a qualidade, o melhor pra oferecer. Super Severo feito pra você. Onde a dona de casa economiza muito mais. Maior variedade, tudo que nos satisfaz. Oferta e preço bom, tá esperando por você. Vem pro Super Severo, feito pra você. Vem conferir, vem conhecer. É barato pra valer, levando qualidade pra sua mesa, seu viver. Aqui no Super Severo, te atender é um prazer. Seu lugar é o Super Severo, especialmente pra você. Super Severo, lugar de fazer economia. Avenida Deputado Januário Feitosa, 995, bairro Trajano Nogueira, Barro, Ceará. Telefones 88-3554-1024 ou 99-25-0215. Rádio Boa Esperança lhe faz companhia.